Your station in paradise. Magic FM. Magic 96.5 FM. Shut up. The Rubus Party Station. Yo, what's good? I'm Titan. Hey, what up? This YG. Magic 96.5. Dropping bangers. What's the deal, man? It's your boy, Kendrick. Swing it up front, right? En mi sueño, mami, eres mi su mirada, a por mí me cae. Chugurucho, chita ya me. Chugurucho, chita ya me. Chugurucho, chita ya me. Chugurucho, chita ya me. Nada cubo mi pare, pa mi tunguineta, pa que brilla, fulureina, no tiene nada cubo mi pare, da mi cuineta. Chukuru, se conmigo estele, se conmigo luego ve, chukuru, se conmigo estele, chuiquere, mira luego ve, chukuru, bata mi jugo, chukuru, bata mi jugo. Comigo usted. Sushi, e fruta e verdura nandi más fresco, e carne e beleg di más sabroso. Tana Superfood Plaza, so botaya e mijo surtido di calidad superior e na e mijo preis. Antojasi uso di bo bonus card pa spar riba bonus specials e super deals. Superfood Plaza, e supermercado más completo di Aruba e a work un webshop extenso pa si bo vida más fácil. Superfood Plaza, better every day. Better every day. charua san guanta pisa guanta vai san guan san guanta pisa guanta vai san guan san guan a mi porta pa mi san guan ese bendicho san guan ese párpado san guan cuando su charua Elizabeth vestida en su saya rancho, gel, con usted picorá, su blusa blanco, huevo tapá, ¿cómo te llama? El lenzo de Flora, mi cabello. No, lenzo, a tu nabana, mané, estilo de Judith Marta. Flora, tu nabana. A tu bota bailando de boal pargati. Zalig. Eta un identidad que bota sentivo. Ah, sí, ma. Let's do it. Sí? Sí. Que palo de mi mamá. Que palo de mamá, sí, amiga. Me sentía palo de mamá. Por no para cerca, sí, alza. No, me deja de leo, femenino, se va a ir para la mesa. Me dice, guapo, Juan tampoco no está para cerca, digo. Pero en cultura y tradición, seguro, manera, está a conversar con nuestro mestre comisario, más de interés y nos mucho. Pero en verdad, ahora voy a ir, y si bueno, hay que ir a un día de celebración aquí, nos está invitado, nos está recomendado sí. Altamente para ir, para vivir, para saber qué está. No me dice, no, a mí me gusta, va a ir, va a ir, va a sentir. Paso de verdad, ahora voy a ir a actividad aquí, music so, voy a ir a ir a otra gente, voy a ir. No sabe que bueno, va a comenzar a mover. Esencia. Vai comenzar a mover también. Importante conocer su esencia, su tradición, su paquico, edicón. Bueno, mes cosas bota pendiente de último producto que Kardashian está a salir, bueno, mes sabe de San Juan también. Yes. Correctamente. Así, ¿no? van poner pero era van a una nuestra país hoy noche a mí te va y centro y barrio la mayoría centro y barrio sin celebración ese no está país tiene for sí. De junior ahora aquí bon sí correctamente manejamos diga ting para Ayascaba, vários centros de bairro estão tá organizando diferentes eventos ao redor de São Juan. Isso aí nós também abre para sostener o centro de bairro, sostener a organização e invitar a comunidade para participar disso aqui. Vai como família, mama, tata, yuna, os grandes, vai celebrar o dia especial aqui. Aí, ela também mencionou, tinha evento no centro de bairro norte, sabe que está começando. A maioria de eventos está começando 16 horas. Só para trabalhar 4:30 e 5 horas, também preparar. E no evento de missa, subiu alto e vai no centro. Centro de bairro norte, tem também no centro de bairro Brasil, no centro de bairro Paiapa Boa, aqui cerca mesmo, centro de bairro Sabaneta. Também tem na Clube Sport Boys na Angote e também tem na Passeio Herência. Também tem pelo menos 6 lugares que estão em diferentes ubicações aqui na Aruba, também não tem celebração. Também tem competência de baile de São Juan. Também tem parte de baile de bandeira. Então, é um cabelo roupa popular último ano, qual é o grito de gaia. Então, me que é para... Se não é de sempre que era para... Ela só oferece... Dá-lhe-vos o grito de gai para a rádio Yente. Até ele, senta no te. Mas dá legal. Com está algo novo? Está algo último. Aí, um momento, uma nota que quase todo o centro de bairro vem com ele. Está uma competência, está mais lógico mesmo sobre. Mira, ele era para de rei para participar, ganhar prêmio. Mas o ponto está que, até muito, não está participando. Está algo hobby bonito. Algo que. Ele era também. Cultura está algo vivo, não? Sim, totalmente. Está desarrollado, está querendo mover. Então, a geração está metendo 13, vai mesmo, não parte de para se dinar com a. Quando você anda identificando mesmo para coisa saca. Anda onde você está aí, então? Botar essa aqui tanto nos Sport Boys. Botar essa aqui. É aqui no centro de bairro, que ele anda não está celebrando. Não está bem de construção, sim. Botar na Norte também. Botar na Sabaneta também. Que bem, vou para o bairro e desfrutar de sempre. Não está bem assistir em um tour. Então, vou estar em diferentes lugares para celebrar essa aqui. Na final, vou para passear. Centro de bairro hopping. Exato, algo assim aí. E se você escutando o bolso, você emissora, se você motivar nossa comunidade para participar. Que nós como Departamento de Cultura está apreciado que você dura a nossa oportunidade aqui para ser nós para promover isso aqui. Seguro, nós considerar ressaltar nossa cultura algo sumamente importante, manter vivo, que dá papia de dia para estar conosco e fomentar, encorajar a participação também, que menos estamos muito contentos de pôr a conta com a vossa participação e a vossa informação. E a Mauaba tem um calendário, Ina. Sim. Onde nós vamos fazer o calendário, hein? Eu também, né, pessoal, nós também, nós pedimos a organização para mandar informação, agora não cabe aí, que aqui rato, nós estamos no nosso Facebook page, também no nosso website, e assim é por seguir o horário, compartir para a gente. Claro, vão cheirar nos turos. Para nossos colegas na área do Departamento de Cultura, que estão em sintonia, e todo dia está escutando você, né? Um grande saludo. Diz que nós estamos chegando a trabalho. Super, danke. Danke para todo o bom trabalho que o Departamento de Cultura Aruba está fazendo e nós vamos celebrar seguro o qual vai estar dia de São Juan e tradição de Deragai. Nós tradicionamos arubiano. San Juan está bem, San Juan está bem. Curso de suma. Turbo Menenda Bisa, tuvo followers na Turbo Fanática. Onde anda Pablo? Ave Noche. Ave Noche, mi te baita, seguro na Centro de Barrio Norte, Sabaneta. Sabaneta. E Playa Pabou. Playa Pabou. Sim. Elizabeth Diabo. Bueno, para mí no va mesmo un camino con Abba Tabai. No, pero para nos cubrir turno. Ahora mi te va Sport Boys. E no para vai centro vai playa para mim vai passeio herência. Ok, então me falta mais para mim vai check Rebeca Leandro um dia aqui. Sim, sim, a mim também centro de bairro não precisa de trabalho que me tem. Não, al mas danke Junior e Lixa, te desejo a vosso hobby éxito e agora com a vossa celebração. Feliz dia de Deragai para Turgen, feliz dia de feliz São Juan. Feliz dia de São Juan. Sí, sí, pero bueno. Gonna bury the rose. Feliz día de San Juan, feliz de la mente gaye. ¿De dónde era Bogay? Ya pasa. Yo no hopi hopi danki va buscar una presencia, nos está sumamente contento con buscar a pasar ese canoso rato y compartir con nos un fecha, como me te quiere, con nos me está hopi consciente de que, con ahora que está algo, con nos tiene una tradición y algo único de celebrar, nos ayuda a engrandecer y la que sigue está más, comienza a participar especialmente de los jóvenes, antes de que se sigue que tradición aquí del futuro y busca manera la que participa más de lo cual está la celebración cultural de nuestra isla. Me saco de un hobby, hobby que está pendiente, pero falta hobby más que se sigue de aquí. Para bien que la cosecha de Huancho. Nos tiene pregunta de. Primero que nos la acabó en Ambay, sin pregunta si más de quima ave, según mi junior papá, dice ahí en el comienzo, por repetir. Sí. Manera, nos ha indicado que de parte de Brandwer, tanta promover para no quima. Okay. Si si escogencia está, anda preferir para no quima. Pero también anda realizar que está una tradición. Si dado caso, eso no está opta para quima, para hacer saco de maneira segura, para ter precaução necessária e também tomar nota, uma boa dessa saco. E nós troba outra gente. É queda de um controle. Vou controlar essa saco e me vai indicar que não está estroba e que não está causa perigo. Sim, não vai ser boa de ventana de piscina, por exatamente. Favor. Mas não mais de quima de bode.com, não? Dispensar está. De bode.com não mais. Exato. Está bom passar também. Eu celebrei numa diferente forma como eu celebrei e que nós vamos celebrar dentro de segurança, dentro de tranquilidade e nós vamos gostar de dia especial. Então, esta parte, permitir-me saber que também se não está tranquilo na minha orelha esta tá, é parte religiosa também está servindo de uma forma também que eu tenho serviço na missa também, sabe, que isso é verdade e não no quer estar sentado em missa rogada em Roma, que eu la voz de misa de arco. Sí. Ok. Bueno, un día más, hobby, hobby, danke. La receta va a estar, pues, información, entrevista súper interesante, súper divertido. Con nuestra 13 para nuestro oyente, la Uema Inta. Elsa, ¿qué pasa, Elsa? No, pues, trae a más de quimio y vicina. No, pues, no más de quimio y vicina. Después no voy a visa con tu Magic Day. Mi estaba celebrando no. San Juan, no. No, no más. Mi también tengo ganas de vez en cuando, pero no. No más. Mi también va a tener un bobo de cómic. Sí, no más. No. Tú eres vicina de escapa. De escapa, sí. Danke, seguro que me amas. Te voy a y vamos a seguir celebrar nuestra fiesta cultural Día de San Juan. Aruba, de un solo lugar, una botajaya, y pan nandi más dushi, y fruta y verdura nandi más fresco, y carne y belej di más sabroso. Tana Superfood Plaza, so botajaya, y mijo surtido de calidad superior, y na y mijo preis. Antoja si uso de bonus card, paspar, riba bonus specials, y super deals. Superfood Plaza, el supermercado más completo de Aruba, y a working webshop extenso, pas y vida más fácil. Super Food Plaza. Better every day. Better every day. Subway saludable y fresco. Saboreando sushi soft, wrap, flatbread, apple salada, cubo ingrediente no favorito. Pide hacer un sopi. Make it a combo con dos cookies of chips, refresco de 20 oz, agua of grape juice. Buquer treat and travel, school of get together. Busca un sandwich platter de 5 pida, of nos wrap platter. Y para pasar boca, nos sushi cookie platter. Subway, make it what you want. Ito wabo ito si Mang, bye yung bag. Aruba Airport, pagporta pa mundo. Aruba Airport, una no sabay. Choose a flight, from Medellin, offshore na Miami. Choose a flight, unang Amsterdam, ayan ta Sina. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Una secreta melopatía, en porta principal del Caribe. O vacancito comienza, Aruba Airport. El otro día más adelante. Aruba Airport, bo gateway pa felicidad. Oh, Aruba, ay nos doy chitera. Serio, una iniciativa de Aruba Tourism Authority. Switzerland, in the heart of Europe, the home of mountains, heights, peaks. De 12 de julio para 27 de julio, Copa Europa Damas 2025, aquí na Magic. Copa Europa 2025 está tomando lugar na Suiza. 16 time de Damas a classificar para Copa Europa 2025. El mejor de Europa está participando. We will feel and experience football at its best, all together. Our superior quality. Now at its peak. Explore everything new for your construction needs. Now we are Apex. Rediscover us at www.apex.aw. Con Banco de Caribe Online, botas así más de menos tiempo. Check vos saldo, pasivo pago nan. También está más fácil para aprobar turbo transacción en el mismo momento. Activa vos tarjeta de débito para uso internacional y hopi más. Seguro, fácil y eficiente. Banco de Caribe Online, the joy of electronic banking. Visita bancodecaribe.com y experiencia esa aquí para vos mes. Your station